E o melhor das palavras é que você pode usá-las para dizer para pessoas o que você sente e o que você quer. Se você quer escrever uma história que todos vão ler, você tem que achar as palavras. Quando escuto uma canção, se quiser cantar então, você tem que achar as palavras. E se você não tá legal, conte a alguém especial que ajuda se achar as palavras. Se você está sozinho, se precisa de carinho, abre o jogo usando as palavras. Tem que dizer as palavras. Entra nessa, basta dizer as palavras. Transforme a frustração em comunicação usando as palavras. Você perde a inibição com a comunicação. Use as palavras. É, seja escrevendo, conversando ou cantando, você primeiro vai ter que achar as palavras.